É contigo, papai. Se liga! Agora a onda é com meu parceiro DJ Ivan Marce. Agora é contigo, meu irmão. Veio um tempo no passado. Me encontrei com a solidão. Aquela que você deixou. Agora tu já sabe, é 50 pra mim, 50 pra ti. Agora se tu for honesto, me dá logo 100. Eu não fiz contrato com ninguém, não sou nem viado. Nada, nada, eu vou te arranjar um negócio que endurece na tua mão. É cerveja congelada. Sei, pois aprendi. Tá nessa? Desgraçado! Que não se deve amar assim. Uma mulher linda. Meu irmão, pelo amor de Deus! Esse foi o meu defeito. O Michael Saudade, Michael Moreno, né? Igual o Michael Saudade. É saída. Era do Scorpio Live, pode crer, meu irmão. Que hoje pode durar saudade agora então, meu irmão. Mas nunca esqueci aquela dor que passei. Gravou. Sei que hoje me perdi, mas nunca esqueci aquela dor que passei. Agora. Agora, o verdadeiro show de saudade está no ar. E para comandar a saudade, DJ Van Master, o comandante da galera. Estamos de volta. Pode aturar então, saudade. Pra galera hoje da reabertura da quadra do Simeão. Veio um tempo no passado. Depois de uns goles de gelada, me encontrei com a solidão. Se abre aí. Aquela as pastas na mente, meu irmão. Deixou, sofrendo meu coração. Eu confesso, foi ruim. Obrigado pela moral, você chegando junto com a gente, meu irmão. Se deve amar assim. Olha o Rodrigão, homem do cabelo prateado. É linda demais. Esse foi o meu defeito. Querer demais uma mulher. Bora viajando na saudade, meu irmão. Me entreguei feito criança. DJ Ivan Master. Sei que hoje me perdi. DJ Ivan. Mas nunca esqueci. Olá. Aquela dor que passei. DJ Ivan Master. Ah, quando você partiu com outro. Dentro da saudade pra nossa legião. Não sei por que nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. Aí ele fala pra ela: do que eu falo, você não acredita em mais nada. Só deu o vaso e fora. Eu sou um snob e eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto. tanto é de você. É igual da saudade. Não escute o que outros falam. É meu mundo, pode ser. Confesso se errei, foi sem querer. DJ Ivan Master. DJ Ivan Master. Não sei por que nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. Patroa Cecília, obrigado pela moral, obrigado pela gelada, Cecília. Do que eu falo, você não acredita. Cara que sempre acompanha o nosso live som, curtindo a nossa saudade. Eu sou um snob e eu tenho outro alguém. Eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam. Saudade. Meu mundo pode ser. Confesso que errei, foi sem querer. Confesso que errei. Você me quiser. E quando? Quando resolver me amar. DJ Ivan Master. Será que eu vou acreditar? Comanda, DJ Ivan Master. Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração. Você me deixou no chão. Com aquele olhar de quem não quer. Aí meu filho fala assim. O meu pensamento é ser de você. Merecer seus olhos lindos em saudade, velho. Toda manhã. Bora dançar saudade. DJ Ivan Master, meu papai. Vai, vai, vai. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu bar. A gente chega e vai tocando saudade. Bora, socorro do odeiro. Bora pra cima, meu irmão. Quando você me quiser. DJ Ivan. Quando resolver me amar. Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração. Você me deixou no chão. E eu? Com aquele olhar. Parceiro Andrezinho Digital, ele é sua primeira dama. Esse carinha é parceiro, meu irmão. Quem não vi. O Andrezinho tá no coração do Master, meu irmão. O meu pensamento é ser de você. E é claro, a gente vai viajando. Vai tocando saudade, velho. Meu pensamento longe vai. Essa lágrima que cai. Já não dá pra segurar. Vai ser mais ou menos assim próximo domingo. Casa de shows e recepções Pitbull. Lá em Santa Bárbara, meu irmão. Amor, recuperação do meu amigo Pitbull. É saudade. É claro, o Master fazendo parte agora do Pitbull Saúde lá em Santa Bárbara. É saudade de você, amor. É saudade de você. Já já tem a do Raimundão, meu irmão. A solidão vem machucar. O coração já quer parar. E você tão longe está. É saudade de você, amor. Saudade. É saudade de você. É saudade. Você, amor, é saudade de você. Tentei te encontrar, mas... Bora viajar, Raimundão! Há muito tempo eu procurava. amor pela cidade, pelo interior. Botava anúncio na televisão. Amigo Raimundão, o homem do cabelo prateado. Quer salvar um pobre coração do mal, do mal, da solidão. Mas sei que agora a espera terminou. Eu encontrei você cheia de... Amigo Raimundão! E digo com isca a gratidão. Doido, doido. Você salvou meu pobre coração do mal, da solidão. Abra a jureia! E nunca mais eu vou ficar sozinho, sentindo falta de amor, carinho. Eu não... É verdade, meu irmão. Pois no calor vou ter com quem suar. Ei, Rutiane. Vou ter no frio com quem me esquentar. Que bom. Ui. Há muito tempo eu procurava o amor pela cidade, pelo interior. Bora viajar na saudade. Botava anúncio na televisão. Quem é? Quer salvar um pobre coração do mal, da solidão. Tenta esquecer aquele teu antigo amor. Procura esquecer, querida. DJ Ivan Master. Dale, DJ Ivan Master! Deus, vem para os braços meus e eu te darei... O quê? A minha vida. O cara apaixonado, eu vou lá pra ela desse jeitinho, meu irmão. Eu vou te dar o amor maior e mais profundo. Vai dar daquele jeito bem grande. O amor maior de todo mundo. Batinho, não chega aqui com onde quer que o Andrezinho digital. Eu hei de te levar pra muito mais amor te dar. É mais ou menos assim que o Master toca a saudade, velho. E quando meu amor e amor formos brincar, pra cada beijo teu, mil beijos vou te dar. E aí, meu irmão? Esquecer aquele teu antigo amor. Aí vai no caqueado, pra lá e pra cá, vai. De um lado e pro outro. Parceiro GK comigo, também com a gente, obrigado pela moral. O circuito, lá no Capsal. Eu vou te dar o amor maior e mais profundo. E o amor? O amor maior de todo mundo. E aonde quer que eu vá, eu hei de te levar pra muito mais amor te dar. Ai, adoro! Não. Tem raiva, minha irmã? Aponta, filho! É só o que ela fala pro Rodrigão, meu irmão. Ah, que bom se eu encontrasse alguém que só falasse de amor, amor, amor, amor. Ah, que bom se eu tivesse alguém que só me desse saudade, meu irmão. Amor, amor, amor. A gente vai tocando assim pra nossa legião. Não se esqueça, seria bom demais. Sempre. Pois eu teria a paz que tem o amor. Mal, mal, mal. Não se esqueça. E um mundo amor bem melhor. Yes. Teria ao meu redor um mundo de amor. Não Essa história se passou quando eu deixei meu grande amor. Aonde? Naquela estação, sorrindo. Meu irmão, pelo amor de Deus. Um dia lindo. Era domingo. Yes. E lá se foi meu grande amor. Sim. Olha o trem, nem me avisou. Partiu levando num vagão. Meu grande amor, meu coração. E eu a deixei ali sorrindo. E aqui fiquei me consumindo. Aí o louro já vai pro salão, já vai agarrando ela pra um lado e pro outro, duvido. Se você já teve amor, e ele? Que um certo dia me deixou. Aí vai curtindo a saudade. Deve sentir no coração a mesma mágoa e a mesma dor do autor que fez esta canção. Bora viajar na saudade, meu irmão. Não, você não pode me deixar. Os filhos não vão suportar. DJ Ivan Master. Pra eles nós somos heróis. DJ Ivan. Não temos direito de errar. A gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. O exemplo nós temos que dar. E temos. E temos que nos convencer. Que eu e você não somos mais donos de nós. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa. Aquela sequência que o Rodrigão dá valor. Reginaldo Rossi, meu irmão. Os nossos filhos. Verdade. São a marca.